Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar com Ricardo Mariano. Traz uma sessão de audio-hipnose sempre a esta hora, durante 60 minutos, aqui na Radar. E hoje começamos com um alinhamento recheado de pianos, pelo menos na primeira parte do programa. O arranque fica a cargo do produtor DJ, um nome que já colaborou com nomes tão diferenciados como Brian Eno ou King Creosote, John Hopkins. A abrir com o último de originais, Immunity, e o tema Abandon Window. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Estamos dentro de um dos temas do inglês, que para além de ser dono de algumas editoras, como a Home Normal, Numeric, Kids Republic, entre outras, é também músico, chama-se Ian Ogood, acaba de editar Solstice. Ouvimos ainda, e durante os próximos minutos, Kizu, antes o sueco Dag Rosenqvist, com a dulcíssima e jazzy Come Silence, de Elephant, mas seguimos com Kizu e Ian Ogood. Termina a música de Ian Ogood e partimos para o trio misterioso do Reino Unido, Temjin. É um disco discreto, com temas etéreos. Este chama-se Tracers, vem em Diamond Scattered Jet Black Curtain, os Temjin. Thank you. dobrada à primeira meia hora, fizemos com um dos nossos temas preferidos de 2016, pertence aos 2814, passa muitas vezes por aqui, Eyes of the Temple, vem dentro de Rain Temple. 2814 constituídos pela dupla HKE e Telepath, e seguimos agora com a música da belíssima editora Dana Valley Records, é uma editora berlinense, The Eye of Time, primeiro disco de uma trilogia chamada Myth. O primeiro tomo chama-se A Last Dance for the Things We Love, música do francês Marc Ouvry, The Eye of Time, Myth 1. E agora, Mess. Thank you. Ainda dentro da música do selo Dano Valley Records, as sonoridades mais experimentais de Franz Kirman, outro francês, este radicado em Londres. O álbum nasceu de uma instalação chamada Hypertrophies de 2012, uma instalação realizada em Berlim. De Franz Kirman, continuamos com Elysian Park e o tema Lagoon. altura de fecharmos esta sessão do Em Transe. Já sabem, depois de rodar na rádio, transforma-se em formato podcast. Links na loja do iTunes ou em radiotranse.blogspot.com. Por lá, os poemas de Ana Freitas Reis e a fotografia de Alípio Padilha. Despedimos com um terceiro nome da Dano Valley Records, um trio moscovita que vai harmonizando o jazz com a música moderna, clássica e eletrónica. Chamam-se Fog Depot. Ouvimos em Tourmaline Term e o tema Oscar. Boa noite, até à próxima. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar.